Azul Alfa, Zulu Delta, informando que nessa reboque é a posição 1, bom dia. Gente, Alfa Zulu Delta, bom dia.